Você está ouvindo Rádio Frequência. Me diz pra mim qual a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Me diz pra mim. Perguntando, guria. Frequência. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Rádio Frequência. O WhatsApp da Frequência mudou. É isso mesmo. 3254-3055. Esse é o novo WhatsApp da sua Rádio Frequência. 3254-3055. O WhatsApp da Frequência. Programa Manhã da Frequência. O seu jornal eletrônico no seu rádio. A partir de agora, na sua Rádio Frequência M1380, programa Manhã da Frequência, com Alexandre Garcia. Muito bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Garopaba, bom dia, Santa Catarina, muito bom dia, Brasil. Está começando o meu, seu, nosso programa Manhã da Frequência. O seu jornal eletrônico no seu rádio. Para você que tá ligadinha comigo do outro rádio, muito bom dia. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Alexandre Garcia e vou com você até o meio-dia trazendo o melhor da informação para você. 8 horas mais 56 minutos. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus te fez bonito, Deus não te fez rico. Acorda! Coisa linda ter a sua companhia, ter a sua audiência. Quero mandar um abraço pro pessoal que já tá ligadinho com a gente aí, já está nos acompanhando desde cedo. A nossa amiga, a Marlene. Na Peixaria do Sena, você encontra peixes e variedades em frutos do mar, qualidade e bom preço. Temos fábrica de gelo e atendemos restaurantes. Pensou em fazer aquele sushi? A Peixaria do Sena disponibiliza todos os produtos que você precisa. E a sobremesa? Você também encontra lá. Açaí com porções individuais ou para a família toda. Localizada na entrada da Praia do Ouvidor, telefones para contato 3354-0212 ou 99936-8880. Passe na Peixaria do Sena. Prolincon Vigilância, seriedade em serviço. Prolincon. Com profissionais treinados. Prolincon. Vigilância eletrônica para sua residência ou empresa. 24 horas. Aqui, você se sente seguro. Prolincon. Somente na Uniacel você encontra descontos especiais na sua graduação e pós-graduação. Para você que quer realizar o seu sonho e quer se preparar para as oportunidades do mercado, a Uniacel tem o que você precisa, o curso que você precisa. Nós temos mais de 900 polos em todo o Brasil, 400 mil alunos, modernas plataformas de aprendizagem, 180 cursos de graduação e 200 cursos de pós-graduação. Na pós-graduação, nós temos um grande diferencial. Adquirindo um curso de pós-graduação, você ganha mais 2 cursos. São 3 cursos pelo preço de 1. Entre em contato com a gente para saber sobre os descontos especiais pelo número 999-150666. Uniacelv, sempre procurando fazer o melhor para você. Junto com você na realização dos seus sonhos. Aniversário premiado, P&G, mais economia para você. São mais de 120 mil reais em prêmios. Vai querer perder. A cada R$70 em uma única compra, você ganha um cupom para concorrer a 9 motos Yamaha Factor 125. P&G Supermercados, é mais economia pra você. Aniversário premiado P&G, você Fique. Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Tem no Altoff! Tudo o que você precisa tem no Altoff. Ofertas válidas para esta segunda. Músculo mole, traseiro, bovino, sequinel ou elgole, o quilo R$ 25,99. Colchão de fora bovino, sequinel ou elgole, o quilo R$ 31,99. Café Nescafé solúvel, sachê 50 gramas, R$ 3,89. Fralda Ferinha, embalagem, super. Cliente compra o bem, paga R$ 9,90. Altoff Supermercados. Já faz mais de 16 anos que a Rezambe atua na coleta de resíduos em Garopaba. E em todo esse tempo fizemos história junto com você. Em um projeto que começou com a vontade de ver essa cidade bela e preservada, hoje conta com mais de 70 colaboradores que estão constantemente se esforçando na coleta e separação de materiais recicláveis, além da coleta de resíduos industriais secos. E graças à parceria que temos com você, podemos converter esse esforço em recursos para tornar Garopaba uma cidade ainda mais limpa e próspera. Rezambe, reciclando o presente e preservando o futuro. WhatsApp da Frequência mudou. É isso mesmo. 3254-3055. Esse é o novo WhatsApp da sua Rádio Frequência. 3254-3055. WhatsApp da Frequência. Todos os dias quando acordo. Atenção você, trabalhador e empresário de Garopaba. O restaurante Delícias Butiá está especializado em marmitas. Levamos nosso sabor culinário até seu trabalho, até sua casa. E você, empresário, alimente bem seus colaboradores com a marmita do Delícias Butiá. Um novo conceito em marmitas. Peça pelo WhatsApp 489-9123-4140. Delícias Butiá. É bem mais belo que esse sangue amargo. Traga sua marca para a Rede Souza de Comunicação, Rádio Frequência. Há mais de 12 anos no mercado, trazendo o melhor da informação. Estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram e no RSC Portal, com dois apps, chegando em todo o sul do nosso país. Pelas ondas do rádio, estamos desde Jaguaruna, sul do estado, até o sul da ilha de Florianópolis. Rede Souza de Comunicação também conta com o jornal impresso catarinense, editais, Uso Capião e muito mais você encontra aqui. Rede Souza de Comunicação, Rádio Frequência, impresso catarinense. Rua João Oreste de Araújo, 309, Sala 3, Centro de Garopaba. Telefone e WhatsApp 3254-3055. Rádio Frequência. 12 anos de sucesso em Garopaba. Não perca, de segunda às sextas-feiras, o programa Manhã da Frequência, com Alexandre Garcia. O programa Manhã da Frequência é o seu jornal eletrônico no seu rádio. Programa Manhã da Frequência tem o patrocínio de Elevato, tudo em revestimentos cerâmicos, tintas e acabamentos e muito mais. Rodovia SC434, quilômetro 7, Encantada. Destaque, Associação de Benefício e Proteção Veicular, a proteção que você procura, confia e merece. Hortifruti Grangeiros da Família Feltz, Figueiredo Consular com 3 lojas, uma em Bituba, Centro de Garopaba e Matriz na Encantada. Posto Palhocinha, abastecendo o seu dia a dia com mais qualidade. Programa Manhã da Frequência, o seu jornal eletrônico no seu rádio.